Regresando a reporte táxi do Quebec Serra. A gente ia confirmar com vocês aí, porque foi troca de aeronave, a tripulação trocou das duas aeronaves. 1935, boa tarde. Bom, desconsidera 198, ok? Queria me desculpar, 198 a frequência. Positivo, sem problema, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, voo 754, vai passando 1500. Boa tarde, voo 754, contato na data, vou para o nível 390, voo 754. Sou China, turno 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1186, meia, bom voo. Ativo, 615, leve táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 1862, dia 7, 3205. Mike, resolveu. Quebec Serra está livre, reporte para ingresso na pista, Quebec Serra. Paulo, muito boa tarde, voo 394, vai começar Romeu para o Galeão. Sem saída prevista da Eule da Bridge, número 2 para a cópia. Grato. Quebec Serra está autorizado, tem condições de agilizar da cabeceira para evitar a espera? Autorizado, suporte alinhado pronto para decolagem, Quebec Serra. Romeu, chame torre 286, tem um robô. 26, obrigado. Meão no pronto para a cópia. Para ser cópia 3B9. Autorizado Ilhéus, nível 140, via Golf 677, saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 199.8, aciona 5060, coteja. Qual que é a minha presença do controle? 119.8. 140, Delza 140, Golfo 677, da El, Leda, Delza, 1798, 5060. Protejamento correto, champarado, para inspecionamento. Já, chamarado. Volo 394, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5054, coteja. 360 autorizado, é a pessoa 1-0. Decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, 19-8. Controle 5054, responder 1394. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Grato. Livre decolagem de ano 7, 150 graus, 1-0 no nosso, Quebec Serra. Cuidado. Você está pronto, vou, mas como vai? Localizador. Também fica a recepção da chegada a ponta. 135 até a volta. Confirmando, 198 até a volta. 198, obrigado. Sully, boa tarde, o Kilo Quebec Sierra. Solicito inicialmente a prova de morro de São Paulo, 2500 pés. São 3805, decolou os 44, controle 198, uma boa tarde. 198, boa tarde, 3805. 333, prossiga. Autorização nessa sequência? Afirmo. Gentileza, para Congonhas. Gente autorizado Congonhas, nível 360, via Persulo 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 199, decimal 8, aciona 5070, coteja. 340 na Prodileda, 3805, obrigado. 5070, saída 5078, por 76. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamar. Cruzando 5-0, gol 704. Confere, 1-2-5-4-5 e alterna 1-2-6-8-5, gol 704. 2-5-4-5-2-5, boa tarde, dando. Tarde, trip 5626, aciona a identificação, autorizado chegando a bomba, chama o ponto ideal desse. 5626, gol 1924, pushback ensinamento, gate 1. Autorizado, chama para o táxi, 924. Chama, táxi, 924. Juliette Romeu. Dime o destino. O destino, Juliette Romeu. Só prosseguir qual altitude para se construir? Vai pousar lá, compreendo? Vai ser sobrevoo ou pouso em Simões Filho? Autorizado 500 pés, não tem condições visuais, direto para o Monte Filho, Mike de Red Homer. Salvador, voa na minha 00, 02, pronto para o pushback e acionamento. Gente, será o próximo setor para pushback no minha 00? Valeu, boa tarde. 489, boa tarde, prossiga. Afirmo, pronto para cópia. Autorizado conquista, nível 200, saída Arbor, após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5071 no cotejo. Saída Arbor, após DCT. Arbor, após DCT, 4-4. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. Continue a aproximação, reporte no externo, baixado, travado, 6141. Diálogo 1924, táxi no 76 horas, 2 horas de autonomia até Salvador. Confirma a autonomia 2 horas e 15? Confirmo. 101 no 76 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. 0 no 5, Índia Alfa, chama a torre no ponto de espera 1 no 8, obrigado. Colo 600, coordenação com a equipe de solo, faz saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado para o inspeccionamento, chama para o táxi. Coordenação autorizada, táxi colo 600. Gente, para o acionamento e táxi, chame torre 186. Autorizado táxi até o ponto de espera pistão 7, reporte para ingresso 107, Whisky Yankee Fox. Siga Guardião 07, é Salvador. Guardião 07, o Salvador é o mais silêncio ao meu, o controle de Salvador está na sua escuta. 1924, após a passagem do mesmo, a linha mantém na 10, 1924. E após a passagem do mesmo, a linha mantém na 10924. Direto, Mike Diretor meu, o Guardião 07, autorizado direto em CAB, 510, posso assinar o propósito, ajuste 1095. Controle 35626, não fosse ideal, descida. 35626, deixa para 4000, pede com a gente no 015, vai ser o número 12 para aproximação. Gente, para 4000. Táxi 3668, 3661, com 75, 75, 12, 40, Aracaju. A decolagem. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via parte principal, é parte através do portão 6 dúzia. Porta através do 6 dúzia. Alô, boa tarde, Santana. Boa tarde, 6141, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, manterá a posição antes da Juliette, 6135, estamos na ponte 11, frente da Romeu, autorização Guarulhos. Gente, informa horário calço fora do plano. Calço fora na 725. Gente, devemos ter seu plano em mais 3 a 5 minutos, aguarde para a cópia. Gente, agora você poderia me adiantar apenas, possivelmente, iríamos ir a 350 ou ia ser o voo 21? Podemos verificar no repetitivo. Aguarde. Para o teste, voo 600, nosso KD de 184, para 2 horas e 40, alternando o Maceió. 184 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 0536, obrigado, bom trabalho. 3661, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 236. O 1924, controle 1998. Controle 1198, agora 1924, bom trabalho. 1924, decolada 56. Obrigado. 050. Abre cheque de motor de novembro. Upper Zulu 2-1. Upper Zulu 2-1, obrigado. O Whisky Yankee Fox autorizado ingresso na 117, táxi via pista até novembro. Pista 2000 pés, saída Puca. Boa tarde, gol 1994, contato radar ecológico, só para o nível 350, saída Puca. 350, gol 1924. Era autorizado ingresso na pista 1-0, ali mantém o voo 1-6-0. Autorizado, alinhar e manter a pista 1-0, 1-6-0, caso. Upper Zulu 2-1, saída Arbor, Eleta, Sagaz. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-1-1-0, coteja. Sete, estamos autorizados, Guarulhos, nível 3-0-0, Upper Zulu 21. Decola da 1-0, curvando a direita, arbora, eleta, sagado, patrulho 19-8, código 5-1-0-6-3. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. 5-4-7-2-0-5. Da trip, informe a velocidade de cada. 1-7-4. Quanto é incrementar a velocidade para a descida, o 5595? Vou entrar em contato, senhor. Você quanto é incrementar a velocidade para descer, para a descida, o 5595? O 5595, foi entrar em contato, entendeu se quanto é incrementar a velocidade, a iniciar a descida agora para o 050, tem quanto é 240. 5595, incrementando para 240, descendo para o nível 050. 240, 3661, após a rolagem do tráfego na cabeceira da 1-0, ali mantém pista 1-0. Correção, desconsidere, mantém cabeceira 1-0. Correção, mantém a ponte, espera o TAN 3661. Guardião 07, prossiga. Agora em Itapuã, quando autorizado, tem intenção de ir direto com o pátio do grupamento. Sim, a gente aguarda um minuto. Guardando aqui. Acompanhando o mais outro mais. Libera a velocidade para o 5626 da Trix. Só livre velocidade 5626, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Vai seguir tráfego passando duna em 2318. 5626, gente. Oceania 6320, está estabilizado na ILS pista 10. Oceania 6320, completa final ILS, corre 18.6, tomou posto. 18.6, boa tarde, Oceania 6320, até já. Controle Gol no 600, boa. Antes do marcador externo, 2 milhas. Afirmativo. Para 370, na boca, Gol no 600. Afirmativo, a retaguarda do mesmo sem interferência seguirá para o pátio do Grael, guarda do Brasil. Desça para o nível 060. 060, está pelo corpo, fazendo 060. 320, continue a aproximação, aguardando pista livre, o vento 130 graus, 109, QNH 105. Continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1015, Oceania 6320. Na linha do litoral, é um helicóptero à sua direita, não interferirá com o seu pouso na 10, o Oceania 6320. Gente, Oceania 6320 está visual com o Guardião. TAN 3661, autorizado a decolagem pista 10, vento 140 graus no 09, TAN 3661. Decolagem 10361. Só com o Guardião 07, o Michael Mike. Faça espera no setor da presente, aguarde a coordenação com a torre. Mais ou mais. Controle, o Michael Mike está de volta com a torre. E Michael Mike, aguarde a transferência de comunicações. Ou no 924, chama o centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2285, bom 924, controlado. Chanel 6320, tem pouso autorizado na pista 10, vento 140 graus 99. Autorizado pouso na pista 10, Chanel 6320. TAN 3661, decolada ao 02, controle 199, decimal 8. Controle 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde, TAN 3668. 3661. Boa tarde, TAN 3661, contato radar. Vou para o nível 140, autorizado a pro de Dael. 140, direto Dael, 3661, obrigado. Mike, chame agora a torre, frequência 1186, seu compósito. Mais graças. Bom, índia Alfa, ponte espera 26, no 394, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, é o Mike Off Mike. Mike Off Mike, prossiga. Ok, já está na vertical de Itapuã, a intenção é seguir para o pátio da vertical. Gente, o Mike Golf Mike passa a curva pela esquerda, base pela direita, final da 1-7, reporta final 2 milhas da 1-7, o Mike Golf Mike. A possibilidade de seguir direto para o pátio da Aerostar? Ciente, está autorizado seguir direto para o pátio da Aerostar, com curva pela esquerda agora, autorizado o pouso no pátio, vento 130 graus 9 nós, que é legal no 0 no 5, reporta no solo controlado, o Mike Golf Mike. Mike, grato. Meona. Coral 3640, 3661. Coral 3661. confirmar que está visual com o tráfego na final do, da 1-0, 2 milhas do marcador externo. Para 3.000, a gente com 0 no tempo, tem 20 permanentes. 050, de pro, descendo para 3.000, 20 permanentes, 1-0, 1-5 aí. Confirmo. Salvador, no trip 5626, boa tarde. Trip 5626, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, vento no 30 graus, 8 nós. 5626, sim. Guardião, seu solo foi o 04. Reportagem da Juliette, chama 320. 394, mantém ponto de espera da pista no 0. Mantém, 394. O Michael está na final por parte da aeroporto. Ciente, livre pouso no pátio da Aerostar, o vento 130 graus, 9 nós, reporta no solo controlado. Aqui. No 600, chame o centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 62000, ciente, baixado e travado. A primária 12545. 12545, a primária, obrigado. Boa tarde, 3144, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5101, no cotejo. Autorizado Fortaleza, nível 370, Momo, frote, Upper Zulu 19, decola da 10, curva à esquerda, 119, controle. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. P320, táxi via Juliette, portão número 5. Julie, segue até o portão número 5, chama 6320. Sente, informa a parte que se encontra. Decolar da 17. Máscara até o quilo, autorizado Salvador São Luís, nível 200, saída Momo, Cogbo, após DCT. Decola da 17, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5044, coteja. E mantendo 403661. E conforme rota. É 6210, assuma a navegação agora na Prod Duna. Conforme isso, estabilizando o sinal elétrico, número 2 na aproximação. Prod Duna vai tomar estabilizado, como número 2. Para acionamento, chame torre 118, decimal 6, bom voo. Confirme o último chamador. Irma, voo no corredor Axé. Que corredor forte, até 20 milhas, aguarde para cópia.